António Vivaldi. As mesmas formas, de muitas maneiras diferentes. Programa de Maria Leonor Sousa. A vida de António Vivaldi desenrola-se em dois séculos, o XVII e o XVIII. Sendo o exemplo de um artista do barroco tardio, que fez a transição entre dois mundos, o auge do iluminismo e o pré-romântico. Nascido em Veneza, no dia 4 de março de 1678, teve contacto com a música desde muito novo através do seu pai, Giovanni Battista Vivaldi, um barbeiro que se tornou violinista profissional. Ambos tocaram juntos pela cidade de Veneza. Em 1693, com 15 anos, começou a estudar para ser padre. Em 1703, aos 25 anos, foi ordenado sacerdote, mas, passado um ano da sua ordenação, foi dispensado da celebração da Eucaristia, devido ao seu estado de saúde problemático. Sofria bronquite asmática. A partir dos 25 anos e durante quase toda a sua vida, Vivaldi trabalhou como professor de violino no Ospedale della Pietà. O Ospedale della Pietà era um convento, orfanato e escola musical para mulheres de Veneza, um dos 4 conservatórios existentes nesta cidade para meninas órfãs, filhas ilegítimas ou para aquelas cujos pais não as podiam manter. Pouco tempo depois de Vivaldi começar a trabalhar lá como professor, os seus trabalhos e alunos começaram a ganhar fama no estrangeiro. Vivaldi escrevia concertos, cantatas e música sacra vocal para elas. Em 1704, a posição de professor de viola all'inglese foi acrescentada às suas funções como instrutor de violino. Oh! A sua relação com os diretores do Ospedale era muitas vezes tensa e, após uma votação em 1709, Vivaldi foi dispensado do seu trabalho. No entanto, passado um ano, voltaram a chamá-lo para ensinar na instituição, ao perceberem a importância do seu papel, ficando responsável por todas as atividades musicais, sendo promovido a maestro de concertos em 1716. No início do século XVIII, a ópera era o entretenimento musical mais popular, o que foi muito proveitoso para Vivaldi, que iniciou a sua carreira como compositor de óperas. Terá escrito, como reclamou numa carta, 94 óperas, mas só se conhece o título de pouco mais de 50 e as partituras que chegaram até nós são cerca de 20. A sua primeira ópera, Dramma per Musica, foi Ottone in Villa, estreada em 1713. No ano seguinte, tornou-se empresário do Teatro de Sant'Angelo, em Veneza, onde a sua ópera, Orlando Finto Pazzo, foi apresentada. A recepção, por parte do público dessa ópera, não foi a melhor, e esta foi substituída por outras que já tinham sido apresentadas em anos anteriores. Orlando Furioso estreou no mesmo teatro em 1714. Em 1715, Vivaldi apresentou Nerone fatto Cesare, um pasticcio com música de 7 compositores diferentes que se tornou um sucesso. No final da época, planeou apresentar uma ópera composta unicamente por si, Arcilda Regina di Ponto, mas o Estado censurou-a e proibiu a apresentação da peça, dado que a personagem principal, Arcilda, se apaixona por outra mulher, Lisea, que se faz passar por um homem. No entanto, no ano seguinte, Vivaldi conseguiu que o deixassem apresentar a ópera, acabando por ser um grande sucesso. Thank you.

Para esta altura, a Pietà tinha encomendado várias obras litúrgicas, sendo as mais importantes da lista os dois oratórios Moisés, Deus, Faraonis, do qual não existe cópia, e Judita Triumphans, a qual celebra a vitória da República de Veneza contra os turcos e a recaptura da ilha de Corfu. Composta em 1716, é uma das suas obras mais sagradas. Ainda nesse ano, Vivaldi escreveu e produziu mais duas óperas, L'Incoronazione di Dario e La Constanza Triunfante degli Amori e degli Odi. A segunda ópera, estreada no Carnaval no Teatro San Moisè, foi tão popular que voltou a ser apresentada dois anos mais tarde. Em 1717 ou 1718, Vivaldi mudou-se para Mantua, durante dois anos, para ocupar o cargo de Maestro di Cappella da Câmara, na corte de Filippo d'Assia d'Armstadt, o governador dessa cidade. Tinha como função elaborar óperas, cantatas e música de concerto. Ainda em Mantua, Vivaldi conheceu Anna Tessieri Guiró, uma aspirante a cantora que se tornou sua aluna, sua protegida e prima-donna favorita. Esta foi viver para a sua casa, tal como a sua meia-irmã, Paulina. Apesar das especulações, Vivaldi esclareceu que não passavam de amigas e governantas. Anna Tessieri Guiró foi uma amiga e companheira até ao fim da sua vida. Sei regina madre sposa e nell'amor che cosa ti vorrà restare ricordami, ricordami gelosa ti vorrà restare ricordami che sei regina madre sposa dell'amor che ti vuol la maestà la maestà ricordati, ricordati che sei regina che sei madre, che sei sposa ricordati che devo gelosa di tutta maestà gelosa di tutta maestà ria che soffri la pena una servil catena sì sì questa tu vedi pietosa crudeltà pietosa crudeltà regina madre sposa e nell'amore gelosa ti vorrà restare ricordami, ricordami gelosa di tutta maestà ricordati che sei regina madre sposa e dell'amor gelosa ti vuol la maestà Ricordati che sei regina, che sei madre, che sei sposa. Ricordati che devo gelosa di donna maestà gelosa. Di donna maestà. Thank you. bella in fondo ragioni, le ragioni a non verità, cadrà quella mia vittima, nel giusto mio furro cadrà, cadrà la mia vittima, nel giusto mio furro, nel giusto mio furro. Se nel tuo cuore in fulmine l'oltraggio mio non vendica, cadrà qui nel mio vittima, cadrà. Cadrà, cadrà, cadrà nel mio vittima, il giusto mio furro, è il mio. Tra quelle mio vittima, il giusto mio furro. Thank you. Em 1721 esteve em Milão. Em 1722 deslocou-se para Roma, sendo convidado pelo Papa Benedito XIII para tocar para ele. E, em 1725, voltou para Veneza, onde concebeu novas óperas no Teatro de Sant'Angelo. Em 1726 estreou quatro, uma delas em Praga. Neste período, escreveu as quatro estações, os quatro primeiros concertos de um conjunto de 12, intitulados Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, publicados em 1725. O seu estilo de ópera progressivo causou-lhe alguns problemas com músicos mais conservadores, nomeadamente Benedetto Marcello, um magistrado e músico que escreveu um panfleto a denunciar Vivaldi e as suas obras. A família Marcello reivindicou propriedade do Teatro de Sant'Angelo, mas sem sucesso. Nos anos que seguiram, Vivaldi escreveu várias óperas que foram apresentadas por toda a Itália. Em 1730, juntamente com o seu pai, Jan Aguiró, viajou até Praga, onde tomou conhecimento de uma companhia de ópera veneziana que apresentou duas novas obras suas. Depois de regressar a Veneza, voltou a viajar, mas desta vez até Mantua, onde a sua ópera, Semiramide, foi levada à cena em 1731, e depois até Verona, para a abertura do novo Teatro Filarmónico, onde apresentou a sua obra La Fida Ninfa. As suas obras com mais sucesso foram La Constanza Triunfante degli Amori e degli Odi e Farnace, que foram apresentadas 6 vezes cada. Thank you. Thank you. Oh, ripudiare le donne, vado in tale confonde, e vado in tale confonde, contrare il cielo e mare, e cielo e mare. Non precipita nel vero, sangue illustre ed innocente con Chiavelli e Rodi d'onde. Signora Montagno, argini e sponde, al verbi crudel povero. A música de Vivaldi inscreve-se de maneira ativa no período histórico presidido pela cultura do iluminismo. A cultura iluminista tinha como objetivo a penetração das luzes da razão nas trevas do dogmatismo e do autoritarismo. Vivaldi, através dos novos ideais iluministas, procurou inovar, guiado sempre pela razão, ficando para trás o pretenciosismo e a ânsia de causar assombro. Nos primórdios da época barroca, atribuía-se pouca importância ao valor expressivo da música experimental. Contudo, durante o barroco tardio, período a que Vivaldi pertence, um grande número de todo tipo de composições poético-musicais começou a ser contrabalançado por uma produção cada vez maior de obras exclusivamente instrumentais, entre as quais sobressai o concerto como forma mais representativa do género. Vivaldi escreveu cerca de 450 concertos. Thank you. Thank you. crescimento da música orquestral deveu-se, principalmente, aos progressos conseguidos no fabrico e na execução de instrumentos. Na altura, o que dominava nos concertos eram as cordas, acima de tudo, o violino. O norte-americano James Goodfriend, um dos mais importantes estudiosos da figura de Vivaldi e do barroco italiano, fez uma análise dos vários tipos de concertos mais frequentes e, consoante a função a que se destina e a forma como é escrito, distingue dois tipos de concertos, o concerto de igreja e o concerto de câmara. Thank you. Um único incidente perturbou Vivaldi durante os últimos anos passados em Veneza. A acusação que lhe foi feita em Ferrara, em 1737, alegando que, apesar de ser sacerdote, não cumpria com os seus deveres. E que, apesar de sofrer de asma e ter pouca mobilidade, percorreu a Europa em contínuas digressões, sempre acompanhado por várias mulheres. Este argumento levantava suspeitas quanto à sua credibilidade. Ser padre era mais por oportunismo do que provocação. Contudo, este escândalo parece não ter tido grandes consequências na carreira de Vivaldi. O compositor é descrito em documentos do Ospedale della Pietà como uma pessoa de costumes exemplares. Existe até uma carta escrita por Vivaldi acerca do assunto em que explica que a razão de nunca ter dito missa era pelo facto de sofrer de uma doença que o atormentava desde a infância e esta não lhe permitia andar sem sentir uma dor e opressão no peito. Endereçou também as acusações de andar sempre acompanhado de mulheres, esclarecendo que eram enfermeiras que o assistiam durante as longas viagens. resisti a me, resisti, più non trovi il genitore, ti consiglia col tuo onore e paventa il mio rigore. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Consiglia col condore e va bene al mio rigor. Il mio rigor ti consiglia col condore e va bene al mio rigor. E va bene al mio qualche acceso s'accia o fila dal tuo petto che rato così consiglia come giusto c'è qua. Resisti a me, resisti, io non provi il genitore, ti consiglia col tuo onore e paventa il mio rigor. Thank you. Tal como muitos compositores da sua época, nos últimos anos da vida, Vivaldi encontrava-se com grandes dificuldades financeiras. Devido à mudança do gosto musical, as suas composições deixaram de ter tanta estima como quando estava em Veneza. Nestas condições, Vivaldi vendeu um número considerável dos seus manuscritos a um preço insignificante para conseguir financiar a sua migração para Viena. Não sabe ao certo o que o levou a sair de Veneza, mas pensa-se que após a reunião bem-sucedida com o imperador Charles VI, tivesse intenção de se juntar à corte imperial como seu compositor. Também se pensa que Vivaldi se terá mudado para Viena para encenar óperas. Pouco tempo depois da sua chegada, o imperador Charles VI morreu, deixando-o sem qualquer proteção real e sem fonte de rendimento. Passado um ano, a 27 ou 28 de julho de 1741, Vivaldi morreu na casa de uma viúva de um homem que fazia selas para cavalos com 63 anos, no meio do mais completo esquecimento e pobreza. Este programa teve locução de Maria Leonor Sousa e João Soares Santos. Realização de Maria Leonor Sousa. amor.